casas espíritas que só realizam palestras, que não têm o estudo sistematizado da doutrina espírita, que não têm o estudo do livro dos médiuns, que não têm o estudo do evangelho. As pessoas entram e saem, assistem a palestra, não interagem. Assiste uma palestra, duas, escuta o conferencista fazer uma frase, falar uma frase que não fica muito bem colocada, que não lhe soa muito bem, e ele não volta nunca mais. Ou então toma um passe e não fica bom. Pensa que é passe de mágica. E a casa espírita sequer fica sabendo quem foi aquela pessoa necessitada, doente, que veio até a casa espírita buscar ajuda e não foi socorrida. Nós estávamos fazendo em Brasília, alguns meses atrás, um encontro chamado Treinar. É um encontro para trabalhadores. E o principal tema desse encontro era Mereça Ser Feliz. Era um estudo sobre orgulho. Era um estudo de autoconhecimento. E o nosso grupo, a nossa oficina, como todas as demais, devia ter umas 20, 25 pessoas. No meio do nosso estudo, um estudo aprofundado, porque ali só havia trabalhadores, chegou um jovem, pessoa simples, visivelmente perturbado, não estava bem, e perguntou se poderia participar. E nós dissemos, claro que sim. Ele disse aos que estavam ao seu lado que ele estava caminhando pela rua, morava numa região distante, mas se sentiu atraído e que ele resolveu entrar naquela casa espírita, porque ele havia entrado certa vez em uma casa espírita num bairro onde ele morava. Entrou, ficou ali conosco, e como nós estávamos muito preocupados com a disciplina, com os horários, eram muitas oficinas que estaríamos fazendo naquele dia, nós não paramos um minuto sequer para escutar aquele jovem. Discutimos e tudo, até oferecemos o lanche, mas haviam acabado de retirar o lanche, ele chegava, estava com fome, e nós achávamos que ele ia ficar para o almoço, porque haveria o almoço, onde nós talvez pudéssemos conversar com ele. Mas antes do almoço, ele pediu para se retirar. E todos os que estavam ali, alguns médiuns inclusive, disseram, Nazareno, esse rapaz chegou muito carregado. Ele estava visivelmente obsediado. Como ele disse que não estava se sentindo bem, mas ainda deixou um bilhete dizendo, porque uma das perguntas do nosso questionário era sobre os amigos. Como é que é o seu relacionamento com seus amigos? E ele simplesmente respondeu, eu não tenho amigos. Mas hoje parece que eu encontrei. Só que ele deixou a casa espírita. Nós pensamos, ele deve ter ido, talvez, comer alguma coisa e deverá retornar. E não voltou mais. E os espíritos nos inspiraram dizendo que aquilo ali era uma lição para nós. Que ali estava a ovelha perdida que o Cristo nos falou. E nós deixamos ela escapar. Nós estávamos tão preocupados com o autoconhecimento que esquecemos do aloconhecimento, do conhecimento do outro, de ver as necessidades e os problemas de cada um. Daquela pessoa necessitada, enferma, que buscou um hospital, que é a casa espírita, e que nós não atendemos. Estávamos tão preocupados com o horário, a coordenadora. Depois eu até falei com ela, nós falamos, pedimos para falar em público para todos os outros grupos que estavam reunidos, da lição que nós recebemos, que foi uma verdadeira lição. Nós fizemos, sim, uma vibração por ele, muito amorosa, mas vimos que o grande aprendizado daquele dia era que a gente tinha que ter mais cuidado com a ovelha desgarrada. Jesus nos narra no seu Evangelho que ele é o bom pastor. E que o pastor, vendo a ovelha desgarrar, se abandona todas as outras 99 e sai a campo para buscá-la. E encontrando-a, traz-a nos braços jubilosos, jubiloso, porque aquela ovelha que estava perdida retornou à casa do Pai. Ele nos narra que há mais alegria no reino dos céus quando uma ovelha perdida chega ao mundo maior, do que quando retornam 99 justos. Eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Então a casa espírita, parece-nos, tem o dever primordial de atender quem está sofrendo. E normalmente as pessoas que procuram as religiões, de um modo geral, que deixam seu materialismo, seu ateísmo, ou até a sua própria religião, para buscar outras alternativas,